taxa Trip 5489 com 53 a bordo, 4h20 Salvador. 56, 4h20 Salvador, táxi autorizado em frente, primeira direita via Juliette. Ingressando na Alfa, transfira 1486, altíssimo 03, tem uma boa viagem. Trip 5489. 489, 53, 53 a bordo. 53, gente. Obrigado, até logo. O Tatra em zona 44, passo para táxi com 1918 a bordo, 5 e 20 de autonomia, alterna João Pessoa. 118, 5 e 20, alternando. João Pessoa. Johnny Pipo, sente. Táxi Ceará, direita, seguindo a TR da Trip, número 2 no ponto de espera. Altímetro 1013, tem um bom voo. Tá 3144. A direita seguindo o Trip, tá 3144, ponto de espera, chama de 86. Falou, Berg, um abraço. Valeu, Felipe. Um abraço aí, tudo de bom aí. Nine, 753, aprove o táxi, vai aí pro 1. Juliet, when Joy Alpha, contact tower 118, decimal 6, finish 1013. 85. 2545, 9685, 600, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. A 5, trava passar a cauda, livre puxar e acionar no portão 5, ok? Gol do Silva 4, após a porta. Nossa retaguarda está autorizada para o pushback estacionamento. Ó, Deus abençoe. Para o pushback estacionamento, voo no 333-110. A gente direto Rio Neto, Rio Neto. Ele puxa a sinal, chama a taxa no 924. Quem chamou o solo anteriormente? Solo voo no 333 para o pushback estacionamento no 110. Então 10, o M2 está taxiando a corda sentido ponto de espera, está livre puxado, acionando na sequência, chame táxi com 1 no 333. Camarada, táxi no 333. É? Oxalá, 63, 1-5, para Guarulhos. 360. Guarulhos 360, já temos aprovado. Escute a informação. Quebec, altímetro 1013, número 1 para a Copa. Só um instante, por gentileza. Claro, pode dar. Aprovado então, vitória do Espírito Santo. O nível de voo é o 360, via abril 50, decola a pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, posso com direita, subida da El Leda, após Leda, Bidev. 19.8 é o controle, 18.6 a torre, acione o código 554, azul 4089. Autorizado, 360 para a vitória, decola da pistão no zero. Dael, Leda, Bidev. Aí a primeira curva direita após 2 de pés, a terceira 8,6 a torre, 5,4 a torre. 5,5,4, posição remoto do parque pistol, chame pronto para puxar lá. Camarada. Trip 5489, decola 17, controle 1, 9, 8, bom voo. Obrigado, bom dia, até logo. Confere, M13, aprovado Guarulhos, o nível 360 via upper 50, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva A, direita, subida da El Leda, após Leda, direta posição Bidev, controle 119.8. A torre 1-8, decimal 6, acione o código 5541. Para o nível 180, aguarde confirmação com o centro Recife, o Trip 5489. 89, obrigado. Tá, é o Lida. Bidev após Lida, 198, 2862 e 5541 é o transporte. Reto, chame em ponto, flashback de lançamento, 6315. Acabar aí. Já temos aprovado para Porto Seguro 340, número 1 para 4, só um instante, por gentileza. Não, eu aguardo, 540. Táxi Gol no 333, 168 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. 68, 350 Galeão, Gol no 333, táxi autorizado via Pátio Juliette, ingressando na Alfa, chamada Torre 186. Ficará atento ao 37 Companhia, que puxou no portão 5 e vai posicionar à direita na saída do Pátio 3 com o Pátio 1. Time 33, bom voo. Pátio Juliette Alfa, quando pronto chama a torre, atento a aeronave da empresa, Gol no 333, grato. Gol no 924 para o táxi, 178 no COP, 2 horas e 39 de altura, e alternando Salvador. Salvador, 78, 12 e 39. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera torre 186, altitude 1013, bom voo, ONU 924. Autorizado, direita via Índia, ponto de espera 186, voo 1924. No serviço radar terminado, chame controle e Léo, tem 120 decimal 1. 120, tá, 3661, boa tarde. Boa tarde. Tá, 3144, decola 20, controle 119 decimal 8. 98, 3144, obrigado. Oi, boa tarde, 1924, pronto, não pronto. Ono 924, boa tarde. Após a rolagem do Mike Delta 83, a linha mantém pistão zero. Após a rolagem, a linha mantém na pistão zero, gol 1924. Senhora, boa tarde. Estamos 3144, 2000 cruzando, saída Momo. Boa tarde, TAM 3144, contato radar, suba para o nível 370 na saída Momo. 370, saída Momo, TAM 3144. 346 na autonomia direita via Juliette, seguindo 800 companhia, ponto de espera ponto, torre 286, 1013, bom voo, gol no 394. No 394, autorizar o táxi via direita e esquerda, no ponto de espera da 10, quando lá, vai chamar a torre. E pronto, 540. 5401 aprovado, ponto seguro, nível de voo 340, via Bidev, após Bidev, ponto seguro. Pista 10, decola mantendo a reta, decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira mira, após curva pela direita. Cumpre o perfil subida da El Leda, após Leda, Bidev. 198 controle, 1864. Acione o código 5552. Autorizado, Porto Seguro, nível 340, Bidev, Porto Seguro. Decola da 10, mantém a reta até 2000, curva direita, da El Leda. 5552 é o nosso transponder e controle 198, 35401. 5401 na trip, com o atendimento correto, é forte ponto para o pushback no Pátio 3. Reposicionado, pronto, pushback no Pátio 3. Gol 924, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado a decolagem da 1-0, gol 1-9-2-4. Gol 83, após a rolagem do 737, a companhia ali mantém pista no zero. Após a rolagem do 737, ele mantém o 333. The contact climb to flight level 320. You clear to flight direct. Lead the intersection. Roger. 3-4, flight level 320. Flight direct to lead the intersection. Uno 924, decola 24, controle 19, decimal 8. 1198, obrigado, Roger. Yep. Tracionamento, CNN 3, então 3 é aprovado a reporte táxi roxa. Aprovado, chamada pro táxi. Antena 1-2 nosso. Livre decolagem, vou no 333. Voo 394, pós rolagem da aeronave 737 da companhia Lima, mantém. Voo no seu assalto, pós rolagem da aeronave da companhia Lima, alinharia, manter a luz dela. Perfeito. Patango Alfa, Vitor Juliette. Patango Alfa, Vitor Juliette, está no pátio 4 com 2 a bordo. Para o voo local agora às 16h15, o local de afastamento seria no Forte 20 milhas, confere? Ok, é a Forte então, afasta no corredor Forte 20 milhas, decola pistão 7, curva esquerda, em coordenação 14-86, 19-8 para afastamento, padrão transponder 0151 na Alfa Vitor Juliette. Uno, triplo 3, decola 26, controle 119, decimal 8. 98, boa. Boa. Tráfego ultrapassado, autorizado, final ILS X-ray pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final ILS X-ray da 1-0, vai reportar estabilizado no localizador, passo 1-6. 8-6, bom voo, Juliette. Coruza 140, por gentileza, a possibilidade de cross cross. Quatro, tá, 3144. Guardando. 489, o tráfego ultrapassado e autorizado, nível 180, 35489. Patrole, gol 1323, boa. Guno 333, contato radar suba para nível 360, autorizado pro Adileda. Adileda está presente, 360. TAN 3144, solicite ao centro, Recife 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85, apro de frote. 2545, obrigado. Dois, três, galeão 360, já temos aprovado, aguarde, pode. Zona 54, sua identificação dessa via, chegada na Mari para 2 mil pés, o Kenegal no 013. decola pistão no zero, mantém a réplica cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após inicio, curva direita, cumprindo o perfil do subida da AEL, lenta, após lenta, direto, posição BDEV. Controle 119.8, a torre 18.6, acione o código 5561. Portão 2, chama pronto puxar esse sinal, 6213. Para o táxi puxar na 6195, táxi POB de 172, 4 horas, alternada Galeão. Galeão, táxi se autorizado, 172 no POB. O altímetro 1013, 18.000 no ponto de espera, morrou, 6305, hoje. 18.000 na espera, obrigado, boa tarde. Remoto no 4 azul, passo 089, fora do espectro na pista. Está 14, aprovado, puxar e acionar, reporte o táxi. Camarão, passo 089. Decola na Dael, cruzando 1600. Boa tarde, Golan 394, contato radar, suba para nível 360, cruzar 2.000 pés, autorizado por Odileda. 360, cruzar 2.000, pro Adileda, 394. Poxa, lembra, 6315, ali não tem pista no zero. Contact Recife Sentry 125.1, if enable 133.25. Sir, I will contact 125.1, if enable 133.25. Thank you, sir. 1924, chame Centro Recife 125.45, alterno 126.85. 125.45, 2285, gol 1924. Muito obrigado. Azul 41 no meio, chame torre 98, decimal 6. 26, 41 no meio. Torre Salvador, azul 41 no meio. Chamar na 325, autorizado a decolagem pista no zero, vento 1.0 graus, 1.2 graus. Decolagem. 1.4 no meio, contato de aproximação, aerobus iniciando corrida de decolagem, lenta de 110 com 12, ajuste 1.3, câmara e pista livre. Última aproximação, sendo trabalhando com pista livre, 1.013, o ajuste, o azul 4 no meio. Do táxi, poste grosso pista no 7, alfa, vento de LED. Usou 4-1 no meio, pista não autorizado, pouso. Teve pouso, 4-1 no meio. Poste mais 63, 15, decola 33, controle 19, decimal 8. 19-8, obrigado, boa tarde, boa semana. Boa. Para o táxi, o azul 4089, 105 a bordo, com a rotação de 3 horas e 40, alternando com. Se em 1.26.0, alterno 1.28.8. Ah, ok. Uma centena a mais então. Táxi autorizado via Pátio Juliette Alfa. Ingressar na Táxi Alfa, transferir a torre 1.86 altímetro 1.3, bom voo. Pátio Juliette Alfa, quando ingressar na Alfa 1.86, passando o Pátio Juliette. 1.333, chama o centro Recife, 1.25.1, alterna 1.33.25. 1.3325, táxi via Alfa, Juliette, pátio 1, posição 08 do pátio principal. Alfa, Juliette, 08, principal, pátio 1, tudo bem. Gente, confirmando, já passou o parque do Pituaçu, guardião 02? Ataque Pituaçu, controlador farol, Rita Blanca. Guardião 02, entendido que já passou através do Parque do Pituaçu, autorizado chamar a torre 1.86. 118.6, camarada. Papai Romeu, Romeu Fox de Lima, de Siri para Salvador. Direto para o pátio do Graé, Porto Salvo controlado. Vento, 1.20 graus, 1.2 graus, ajuste no 1.2, guardião 02. Tomado Recife, nível 350, Pier, Upper Whisky 58, pista no 0 da cola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Então, ele inicia a curva pela esquerda, perfil de subida Puca, Jamo. Após Jamo, a transição Caju, controle 119.8, a torre em 18.6 e o código 5560. Autorizado 350 para Recife, Upper Whisky 58. Decolamos a 10, Puca Jamo, transição Caju, 19.8 controle, 18.6 a torre e o transponder 5560 ou Chaner 6142. Correto, portão 612, deixa me pronto. Chamará, 6142, obrigado. Despeque o treinamento 5401. 5401 no parte 3 autorizado, né? Pode táxi. Capitão, táxi 5401. Em decolar, pista 1.0, vento 1.10 graus, 1.2 nós. Sou Vitor Juliette, autorizado, ingresso e decolagem, pista 17, vento 110 graus, 12, nós. Julie. Boa tarde, Papa Romeu Mike Papa Lima, Salvador, Vera Cruz, decola a pista 17 por direita, via linha litoral. Controle 198-286, acione 0131, Mike Papa Lima. Local de estacionamento é a Bata, não Pati Bata. Zero único no Pátio 4, escute a Quebec Mini 12 no altímetro, da presente 286 táxi e assinamento táxi decolagem, o Mike Papalino. Quebec 5401 para táxi 54 a bordo, 2 horas e 30 e alterna Salvador. 5-4, 12-30, Salvador no alternado, táxi em frente, primeira direita via Juliette. Ao ingressar na Alfa, 286, altímetro, 1012, no 012, vovô, 5401 da 3B. Altímetro agora 1012, via Juliette, no próximo 286, 5401. Suba para o nível 360, na Prodileda. Está presente Prodileda, azul com a 089. O controle. Gente, Joker 01, acione identificação, prossiga na chegada a ponte, QNH 10012, reporte no ponto da descida. Gente. QNH 10012. Localizador 3154. 3154, chame Torre Salvador em 118, decimal 6. 118, decimal 6, um bom trabalho, 3154. Bom pouso. Trip 5401, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 149, ajuste no 02. Confirme se tem condições de alinhar e decolar sem parada na pista. Afirma. Alfa Vitor Juliette, decola aos 4-2, mantenha a proa aguardando instruções. Decolada aos 4-2, já mantém a proa aguardando instruções, o Vitor Juliette. Boa tarde, TAM 3154, estabilizado LS da 190, baixou, travou. TAM 3154, boa tarde, tráfego avistado, complete aproximação, informa aí pista livre, aeronave Embraer 170, iniciando a corrida de decolagem, vento 120 graus, 149, ajuda.